mundo ensina, a vida ensina a barreiras quebrar. Ação discreta, direta, pra suas metas alcançar. Meu manuscrito, eis meus líricos explícitos. Meu legado se opõe aos falsos de modo ilícito. Balançando a cidade inteira, o bumbo explode, a caixa estala, microfone em chamas. E o MC jamais se cala. O que é preciso fazer? O que eu preciso dizer? Pra você entender qual o seu real dever. Por mais que você faça, nunca é o bastante. Ante a farsantes, evolução me põe avante. Procure sintetizar, afirmar sua missão neste lugar. Deixe estar, porém sempre representar. No essencial movimento, conhecimento, talento, cultural elemento. MC representa um portento. Vê footwork, um moinho bem feito. Traços perfeitos com spray, vencendo seus preconceitos. A rima pode definir meu papel nessa terra. Um aceno com a mão, sinal de paz vencendo a guerra. A missão foi um sucesso, hip hop progresso. Não sacou? Tá convidado a entender o processo. Planos criados, objetivos em mente. Muitos caminhos existem pra seguirmos em frente. Escolha certa, certa de que a missão foi cumprida. E a saída positiva pra vida. Planos criados, objetivos em mente. Muitos caminhos existem pra seguirmos em frente. Escolha certa, certa de que a missão foi cumprida. E a saída positiva pra vida. A nova era se inicia e se propaga. Quando a lírica bem feita te afaga e te incorpora junto à saga. 3 MC seguindo o fluxo do contra, flutuando sobre o beat do mistério. Reencontra a poesia junto elo dividido, esquecido pelo puto que com rimas defasadas gera o luto. Discuto e não disputo na disputa, pois eu sei que a tal cultura vai além. Um hip hop absoluto é um bem que não tem preço. E quando presto meu apreço, a obrigação é ser sincero. Sério, empunho um microfone e trago essência. Tenho um dom por excelência na missão de transmitir um pensamento pra que o coração atinja e tinja com o tom como que a tinta atinge o muro. Ilumina o mundo escuro, sente o traço do meu flow. Segui selvagem, colorindo seu presente, inspirando seu futuro baseado no passado. Meu emblema aqui em placa, o fraco treme e treme quando o franco atira verso sem massagem. Na mensagem que conduz você à luz, eu faço jus quando minha lírica traduz um sentimento tão perfeito quanto feito de um b-boy em movimento. DJ fazendo squash causa efeito de euforia, anestesia. Essa é a minha terapia, filosofia não distingue etnia. Essa é a cultura pra que faço apologia. Planos criados, objetivos em mente. Muitos caminhos existem pra seguirmos em frente. Escolha certa, certa de que a missão foi cumprida. E a saída positiva pra vida. Planos criados, objetivos em mente. Muitos caminhos existem pra seguirmos em frente. Escolha certa, certa de que a missão foi cumprida. E a saída positiva pra vida. Bem à frente de seu tempo, MCs tornam-se parte de um novo movimento. De protesto, denúncia e libertação. Não de apenas palavras, mas atitudes sincronizadas em ação. Uma nova visão onde transformamos corpo e mente em alma. Em passos dados, rumo dimensionados, direcionados a metas realizadas com sabedoria e calma. Onde planos formam um objetivo comum. Claro que meia tudo leva-se sempre algum tempo. Para ideias se tornarem fatos e pensamentos concretizados em atos. Laços da vida desatados quando nos deparamos com os inimigos. E nos condicionamos léguas à frente. Não aguardamos de soluções rápidas, passivamente, e frente sinta, que mega conglomerados, aglutinados, eclodindo num único destino. As inclusões são feitas sem o menor nível de preocupação ou desatino. É visível que estamos numa era em que tudo evolui de maneira letárgica e tardia. Novos objetivos e planos criados por pessoas sem descaso, comprometidas, sem apatia. A solução é a luta, almejando a vitória na chama do dia, nas trevas, no além ou na escuridão. Microfones em punho se tornam armas, a voz se torna munição. Esta é a verdadeira missão deste pilotão de MCs, que mesmo na sombra são vistos e tidos como clarão. Planos criados, objetivos em mente. Muitos caminhos existem pra seguirmos em frente. Escolha certa, certa de que a missão foi cumprida. E a saída positiva pra vida. Planos criados, objetivos em mente. Muitos caminhos existem pra seguirmos em frente. Escolha certa, certa de que a missão foi cumprida. E a saída positiva pra vida.